ideia quanto tempo mais do 556 no banco 02? Uno 556, estamos no número de ação, já finalizando o puxo no 05. Ela vai iniciar o táxi, o senhor já faz, vai passar a sua retaguarda, mais uns 3 minutos. Densidade muito baixa, confirma para o sol que chamou? Aquilo que vai que serra, prossiga. Quebec Serra, não passou seu plano com o filme, por gentileza, obrigada. Isso aqui da Delta, prossegue na descida para 2000 pés, o ajuste no 094, autorizado o procedimento em LS, é que tem reporte localizador. Bom dia, Voo 162, muito bom dia, Alfa, mas é a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Voo 162. Tá, pronto, o Tantra 191 tem a bordo 101-350. Tá subindo para o 430 na saída. 430 na Arbor, é isso? Afirmativo. Alfa, Tilo. Puxa, 04, bom voo. 04, parte principal, índice do ponto de espera 3269. Voo 1556, podendo com a equipe de som e após a passagem de tráfego da Tânia, tá guarda, inicia o pushback. Após a passagem da aeronavegação, vai ficar por debaixo do voo 1556. Aquilo que vai que serra, onde foi feito seu plano de voo, por gentileza? Gente, agora mais alguns instantes, estamos chegando no JTS. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo 1962, informação, mais um. Voo 1962, na chegada da Mari, desce até o 050, sua identificação. Chegada Mari, até o 050, desce o voo 1962. Salvador, Boa Azul 4463, seguinte da Mike. Azul 4463, boa tarde, informação Mike, confere a guarda cópia. Prepara a Dael Leda. Dael Leda. Para o Tibete, eu no 790, posição 09. Vou no 790, cuidando com a equipe de som, reporta táxi. Um gol 1162, autorizado o ingresso de Juliette para o 05. Juliette, posição 05, do 1162. Obrigado, até daqui a pouco. Obrigado, boa tarde. O azul 4463, pronto, cópia? 4463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizando para Ilhéus, nível 180, via Golf 677, decolando na pista 10, com curva direita, na subida da El, Leda, após voo direto, Ilhéus. Aciona 5104 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Ilhéus 180, via Golf 677, decolando na 10, curva direita, da El, Leda, após voo a Ilhéus. 5104, transponda 208, controle 4463. 4463, foi sobre o Molo 9, confirmo por gentileza apenas do nível copiado, foi 180? Afirmo 180. Fechamento correto, a repórter pronta para puxar o azul 4463. Tango Lima, tá Juliette, bom dia, informação com o senhor Mike, prossiga. Lima Hotel Juliette, autorizando Porto Seguro, no nível 145, decolando na pista 17, com primeira curva direita, restrito 1 no meu pé, no corredor Axé. Aciona 5077 no transponder e o controle 120.8. Lima, Hotel Juliette, confirma o pátio 5, se encontra? Na base, acionamento ao critério para táxi, torre 1 no 8 decimal 6, o ajuste 10 no 4, apenas com o fio B. 03 qual B? 04 qual B, para acionamento táxi, torre 1 no 8 decimal 6, o Lima, Hotel Juliette, bom voo. Prossiga. Gente, estamos ficando junto à IES, que a IES também não possui seu plano. Ela entrou em contato com a IES de Léo, só mais alguns instantes, ok? Paulo Salvador, eu vou no 5.6, 37 a bordo, 3 horas e 20, Delta na minha, agora em Campinas, para táxi. Gol 1556, autorizado táxi, pátio pessoal Índia, no ponto de espera, torre 118, pessoal 6, ajuste no 04, gol gol. Autorizado táxi, ponto de espera, 1286, gol 1556, obrigado, vamos lá. 3804, bom dia. Chegada Mari, disse até o 060. Até o 060, na chegada Mari, é o número 1 por isso, não é? Infelizmente não, agora é o número 3. Confirmando apenas a altitude 060. Mas dizer até o 060. Ok. A chegada Mari até o 060, está 3204. Está estabilizado o localizador, pessoal Delta. Estou aqui no Delta, complete a aproximação final em torre 198, decimal 6. 286, pessoal Delta. O 1962, vou ITAP na presente. ITAP do 1962. Da 3804, vou ITAP na presente. Bom, de ITAP, da 3804. Meia bota. Salvador, boa noite, 790, para o táxi, Natal 2:35, 76 bota. Gol 790, autorizado táxi, pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 04, gol gol. Índia, quando pode estar 2.6 no 04, já 790. 7 Romeo, prossiga. Terra em sequência, pra terra em sequência, Romeo 44 com 01, nosso transponder, 2 IPLB. Decolando agora do Alicia, segue para o sobrevoo em 5 Gente, mantendo 500 ainda, ainda não recebo o transponder, o Mike 7 Romeo. Romeo, agora 600 pés, colocado 0192. Gol 1962, esse é para 2000 pés, ajuste 1094, está autorizado LSXT, reporte localizador. 2000-0094, autorizado LSXT, reportará localizador, gol 1962. Controle. Boa tarde, é o gol 1556, decolado, iniciando curva direita, passando 2000 na sua escuta. 1556, contato radar, subindo para o 360, após 2000 direto Leda. 2000 direto Leda, subindo para o 360, ou 1556. 3191, chame Recife, 251, alterna 3325. 251-3325, tá 3191. Sapatão 79 Delta, sua identificação. Repórter, tá pronto para puxar essa nave? Repórter, Leandro. 79 Delta, contato radar está 67 milhas, Nordeste Salvador, voe BOMF para a chegada BOMF, repórter no ideal para o então, manter a proteína e reposto para a modificação de regra. O 1962, reposto estabilizado localizador. Portará no localizador, gol 1962. Já entramos em contato com a sala IS de Salvador, né? A sala IS já pediu para a sala IS de Léo se transmitir o plano. Ah, ok, só um instante, vou ficar aqui no sistema, já pago sua cópia. Vai ser autorizado para Vera Cruz, Fulho Lopes, decolando ano 7, com curva direita no corredor Axé, aciona 0123, controle 1-0-8. Bom, 790, boa tarde. Boa tarde, 370, vigilância, gol no 790. 370, 790. Ajuste no 0-4, por favor. Coro 962, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 6. Salvador, boa tarde, Patapango, Lima, até o Juliette. Lima até o Juliette, mantendo o meu pé, que eu achei, eu posso falar da barra. Coro 1000, meu prazo, Lima até o Juliette. Quando possível, direto por seguro, a próxima parte de chuva, Lima até o Juliette. Direto por seguro, subindo inicialmente ao número 10. Coro 1000, prova de por seguro, Lima até o Juliette. Voto. 762, localizador. 962, torre 18, 62. 86, boa tarde. Pode pegar a dona, tá 3804? Afirmativo, depois de dona, 3804, posto estabilizado. Dona, boa tarde, estabilizado, tá 3804. Desce ao 50, chegada Mari, na 3216. Comeu na Mari, seria possível coordenar a prova em W ou Duna? Mantém inicialmente a chegada, 3216, aguarda uma etapa. E, mas confirmando, mantém a velocidade? Tu tá empregando que velocidade, 3216? 320, por solicitação de frente. Copiado, na 3216. Por solicitação do controle de Salvador, você vai manter a velocidade a critério. Se quiser até incrementar, é possível. Até Duna. Pode voar na projetada, que é a 3216. Ono 556, agora com o centro Recife, em Ono 25.0, Ono 25.1 e alterna Ono 3325. 556, Recife, Ono 25.1, bom voo. Recife 1251, 1556. Lima Hotel Juliette, prossiga para 145 e reporte atingindo. 445, Hotel Paralho, Hotel Juliette. Juliette Bravo Delta, desce para 4 mil pés e estamos aguardando a modificação de regra. Luiz, que Oscar informe, torre em 1862, é bom pouso. Que Oscar informe, torre 186, é bom pouso. Vai chamar agora o centro Recife em 12545 e alternar 134.5. 2545-3445. Ou 1790. Controle mais Juliette Romeu. Sozinho, mais Juliette Romeu. Liberando Simão Filho, segue agora para a região sobrevoo do comércio. Mantenha a escuta permanente, mais Juliette Romeu. Permanente, Romeu. Orgo 1864. Tráfego Salvador, rua Xanel 6254, informação November. 6254, só um minuto, cópia. Guardando, prepara da Leda Bridge. Ok, da Leda Bridge, poderia coordenar o 380 para a gente? Salvador, azul 4463, pronto, pushback, saneamento, portão 8. 463, autorizado, puxa, portagem. Autorizado. Salvador, gol 1864. Confirma? Gol 1864, sem te dar mais autorização, Matheus. A número 2, só um minuto. Sai da pouca transição no Zumbi. Visual, TAN 3804. Passe para a torre, 118612, TAN 3804. 186, um bom dia, um bom trabalho. Igualmente, composto. YPY no zero, decola a pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle em 20.8, aciona 5123. Autorizado Rio São Simão, 360, YPY no zero. Recolador 10, curva direita, no perfil da Euleda Bridge. Transponder 5123, ponto 2 de Salvador, 120 de São Luís, 624.1. Reporta Push, 6254. Gol 1962, Taxi Alfa, reporta antes da Juliette, ponto prevista 09. Alfa antes da Juliette, obrigado. Gol 1864, pronto cópia. Pronto cópia, 1864. Maceió 370, decola pista no zero com a esquerda, sai da Pulga, transição Zumbi, controle em 20.8, aciona 5113. Salvador, novembro 371, Golf Alpha. Novembro 371, Golf Alpha, submantenha 380, Leda é a proa que você vai tomar da presente. 380, Fred Leda, 1 Golf Alpha. 64. Reporta pronto, puxa, 1. Okay, after the call for Neon Zero, right turn to head to flight headed to area. Report your choose startup. Está em graça, Juliette, 962 é gol. Vou aguardar o 962. Vai manter posição, 962. Mantenha 2000 pés na proa do VR, aguardando instruções para interceptar o LF. Zero confirmando qual tipo da aeronave. Solo Azul 463, pronto, táxi pra BID 83, 3 horas, alterno Salvador. 83, programa 4463, táxi Índia, ponte Peradão no 02, 862 e Quiringão no 04. Táxi de Abate, filha de 262 no ponte Pera, 1014, 4463. Gol 1962, após Azul liberar a entrada do Juliette, prossegue para o 09. No trabalho 08, segue falando, até o 09. Tá, ciente, após o 09, gol 1962. Informativo, Puma 30, após a gente está a 2 mil pés. E temos várias aproximações para o LF e isso ia ter que aguardar bastante tempo, entre 15 a 20 minutos. Por isso você vai ingressar você, nos corredores visual Salvador e, se preferir, visual para a pista 1-0, junto com a torre. Prossiga, Mike Juliette Romeu. A escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Salvador, ground ocean air 6213. 6213, red copy. With November ready to copy. Flag left 360 to Galeão, vai a peso 1-0, after the cover 1-0, right turn. Dial departure, after Leda position, then breed position to intercept the array. Departure control 120.8, Scott 5101, Ocean Air 6213. Ocean Air 6213 is cleared to Galeão. Flag level 360, departing runway 10, right turn. Dial Leda, then breed. Giant the airway, picture 120.8, squawk 5101, Ocean Air 63, correction 6213. Afirmativo, pode já te puxar, estará de Ocean Air 6213. Call for that. For push. 2000 pés, reposta avisado na LF 1014. 4076, 2000 pés, reportado aí no LS, 614. Então, mantendo o instrumento, Alfa Tango Tango, vai descer para 4000 pés na torre da posição ponto para ingressar na chegada a man. Alfa Tango Tango. Solo Salvador, plano 3804, aqui pelo bode. 3804, Alfa Juliette, botão 03. Alfa Juliette, botão 03, plano 3804. Plano 7, mil pés, axé, corredor axé, na sua escuta. Controle de Salvador, plano 3206. Tudo aqui da Serra, 1 no mil pés, 1 no mil pés, no corredor axé, reporte fora da barra. Reporte fora da barra. Quero que a Vexerra seja normal, transponder. Controle, monte 3144, 3144, desce para 5000 pés para o EGTAP, o ajuste é no 014. Azul 4076, desce para 2000 pés para o EGTAP, resposta prisada. Projetap 2000 pés, eu procurei. Capilhar 7 pés. Tiro Quebec CA. Apenas essa informação, helicóptero próximo. A Pituba 500 pés sem interferir na, com o seu voo. É o Romeu 44. Quebec CA. Controle do TAP 3206. 2000 pés, TAP 3206, reposta brisada em LS. 2000, reportarei estabilizado. Novembro 371 no Golf Alpha, Recife 125.1, alternativa 13325. 1251, 123, eu não peguei a segunda, 1251. Tirante Romeu para informação, próximo à região da Pituba, aeronave 1 no 1010, um Bravo 92 Papá, um Islander, sem interferir no seu sobrevoo. Gente, vai permanecer parado, Romeu. Era da EL, vigilância. 180 da EL, 4463. Solo Salvador, boa tarde, ligou no 167. O 167 só um minuto. Informação 90, ele está na posição 5, aguardando o cópia Guarulhos, ligou no 167. No 167 Guarulhos, 360, via peso 1 no 0, cola pista no 0, curva direita. Saída da Euler da Bridge, controle 20.8. Aciona 5115-1167. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 10. Decola pista 10 com curva direita da Euler Bridge. Controle no 20.8 e transponder 5115, gol 1167. Porta puxo. Reportará. Approve taxi, hotel report, hold point, taxi hotel to crossing runway, confirme POB. O regresso, 1, 2, 3, 4, 5, pule frequência. Próxima rotatória, cidade Bravo Delta. Cidade Bravo Delta, mantém a prova da rotatória, para ingressar no circuito, vai chamar a torre em 1186. Stand by to push, Oceanet 6213. Stand by Oceanet 6213. 2013? 1013.9. Segundo equipamento aqui. Alfa Tango Tango, informa a sua velocidade indicada. 1709. 1709, tem condição de mantê-lo até próximo de Dona para o sequenciamento? Afirmativo. Ótimo, desça para 3.000 pés, Alfa Tango Tango. Para 3.000, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, direto Dona, aguardando para prosseguir 2.000 pés. Direto Dona, Alfa Tango Tango. Para o táxi 35367, está com 57 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Recife. Autorizado táxi e a Índia, ponte para Dono 02895, Negão 013-35367. Ah, 18612, frequência da torre. Olympus 25, maintain, hold point, run. Taxi, hotel, maintain, hold point. Número 1, número 2, para início de puxa agora. Ah, confirme, vai puxar como número 2? Só um minuto. Tem, confirma com a equipe de sócio se você ainda fitou a puxa em simultâneo companhia no 04, ou 624. Afirmativo. Ok, vai ser autorizado. Tá previsto 30 minutos, 30 segundos, ok? Ok. Meu controle 120.1. Your ground staff to push the same time with the aircraft of company 801, okay? Roger, so we are for push and start in coordination with ground staff and we are aircraft on the position of 1-6213. Stand by Tripio. Leaving April via Taxi India. After a clear push, reported taxi. Oceanet 6254, assim que a TR da Triple V ao Pato via India, inicia o push em simultâneo companhia, bota no taxi. Click cross and runway 10 to taxi Delta. Recife 251, até no 325, ataque 63, boa. Paulo, bom dia, tá 32 no meio. 32 no meio, taxi via Alfa, porta de Juliette. Alfa, reportada da Juliette, 3-2-1. Link 2-5, give way to Airbus on Alfa, after Approve taxiway Alpha report before taxiway Juliet. 18-6, grato, bom trabalho, amigo. Bom pouso. Valeu. At 6213, make the push till apron 3 to give you a aircraft on taxiway Juliet, okay? I'm going to push back to apron 3 to give it taxiway Juliet clear for 9621. O TAN 32 no meio, atento a Bianca efetuando o push, mesmo vai efetuar até 743. Após ingresso a Juliette, portão 08, com segurança, ok? Com segurança, após a Bianca, prossegue Juliette para o 08, 32 no meio. Salvador, muito boa tarde, voo no 864, decolando aqui. Para o táxi, Oceané 6254, com 30 de alta nossa via 104, é o POV, apenas para o 6254, que servia índio, ponte para 28612, que legal, no 013. Aqui, via 286, no 013. Olympus 25, approve tax via Juliet, India, hold point, Ronel 0, call tower, 118, small 6, Ignatius 03. Olympus 25, perto para 2000 pés, 103, reporte abrisado no LS, X-Way da pista 0. Para 2000, reportará a Alfa Pentan. A 3144, inicie redução para aproximação, torre em 1 no 86, bom pouso. Salvador, muito boa tarde, Azul 4076, Azul. 4076, boa tarde, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette. Controle Salvador, 35367, boa tarde. Vigilância. O solicita coordenar 170 como final, pode ser? Autorizado, 170, 5367. 170, quando possível, se for atrapalhar teu tráfego, pro de Aracaju. Autorizado inicialmente pro de Jamos, 5367. Rádio Java 5367. Firme na ABA controle? Tango, tango. Complete a aproximação, torre em 118, decimal 6. 7.86, grato, alta da entrada. Posição 5. 167, aguarde. Aguarde. Yeah. 213 request taxi. We have 95 on board. 3 hours 40 minutes alternating Guarulhos. Guarulhos, 340 and POB? 95 on board, the Senate 213. 95 on board. So approved taxi by India, hold point, runway 10, call tower, 118.6, and 8013, Oceana 6213. Taxi via India, holding point for runway 10, call tower 118.6, unit 1013, Oceana 6213. Alto, boa tarde, confirma a intenção? O tempo estimado? Sei que vai permanecer 10 minutos aproximadamente no circuito, é isso? O Salvador, acionado 0125, coordenação com a 2118, são 612, o Max Delta, confirma o frequência mais 4. Confirma, da 5367? Direto Aracaju, 5367. Opa, direto Aracaju, obrigado. Autorizado circuito Downo 7 em coordenação com a torre. Confirma o POB e o FAT. Sim, inspecionamento táxi 1862 em Marco Delta. Acionei educação, desceu para 4 mil pés, proa de toque. Liberado, push, pro gol no 167. Meu Kilo, Quebec Serra, chama o controle? Solo, gol no 167. No 167, após Airbus, taxa da guarda autorizado, puxa, reporta para o táxi. Após Airbus autorizado, reporta o táxi, gol no 167. Ajuste no 013, passarei 2830. Oceania 6254. 6254, tudo mandando 360, vigilância. 360, vigilância. Possibilidade de voar, Leda? Autorizado, Leda, 6254. Certo. Autorizou o Kilo Quebec Sierra, rotatória? Autorizado, reporte visual com mesmo. Voltará. Tango, confirma parte 3. Ok, táxi tá via alfa, mantém posição de 2 flechas. Para o táxi, gol 1167, 188 a bordo, alternando Galeão, com 3 horas e 55 minutos. Galeão, 34, confirma pra mim? 188. TV Índia, posto para o dono 028-612, que legal, 013. Via Índia, ponto de espera 18-12, ajustado no 093, dono 167. Obrigado. Antônio, Juliette, ponto de espera 43. Gans. Olympus 25. Olympus 25, good afternoon. Climb, fly direct to restricted area. Report reaching. Roger, fly direct to restricted area. I report reaching. This is Olympus 25. Pelo que vai ser a torre 11862 é para ingressar no circuito de tráfego. W26. Oxalá 6254, agora com centro Recife no 25.1. 251, 6254. Departure, good afternoon, Oceanair 6213, dial departure, passing 1700, climb level 360. Good afternoon, Oceanair 6213, climb maintain 360, before me dial departure, radar surveillance. Clear level 360, dial departure, and any chance of fly direct to dial, so pass position, Oceanair 6213. Yes, it's possible, fly to dial if you can. Direto da El, 6213. 2230, 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado no ILS. 2000 pés, 1003, chamada estabilizada, Juliette Tango Zulu, prossiga na proa do VR, reporte a notificação de regras. Dada a proa rotatória, desça para o 1510, ajuste no 013, plano modificado aos 46. Ok, 09, para autorização Brasília, profissional. 867 Brasília, 360 via peso Luno 7, decola pista 10 com a direita, sai da bomba, eleva, controle 20 decimal 8, aciona 5144. Ao Air Force Defense. 5600.4 para de voo, o peso Luno 7. Decola 10 direita após saída, arbor, transição, eleva, controle 12080, transpondo 5144. Voo 867. Porta Fusco 867. É, passar tudo. Controle Salvador, boa tarde, voo 1167, saída da EL. O 1167, contato na decolagem, suba ao 360 da EL, vigilância. Nível 360, voo 1167. Passaria do 2230, complete a aproximação, torre 1186. 26, obrigado. Salvador, 35367, vou coordenar com a Recife, possível plug Maceió ou Recife. O 5367 mantém somente a proa de Aracaju e vai chamar agora o Centro Recife em 12545, alternativa 12345, vai coordenar com o mesmo. 1 centena, decola a pista 17, curva à direita, sai da coral, após direto, controle 20 decimal 8, aciona 5152. Correto, confirma que o B bate o...